Controle Salvador, bom dia, com 963. Bruno 963, contato radar intercolar, tudo mantém o 360 após 12.000, beleza. 360, confirme, pro? Após 12.000, vou ir pro de letra. Após 12.000, letra, 963. Nova significação desse, mantém o 040, chegada ponte. O Delta livre decolagem da pista no 7, o vento calmo, altímetro no 0 no 4. Além mantém cabeceiro no 0. Delta Level 37, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, grato, Vitor Kilo Delta. Controle Salvador, bom dia, Vitor Kilo Delta, decolando a 7, passando 87. Delta, contato radar na decolagem, suba uma centena, 50 aí da água. Corrija, suba para 100 gestões, sair da água, subindo para uma centena. Sem restrições, sem acessão a centena na água, Vitor Kilo Delta. Chanel 6211, chame o centro Recife em 251, alterna 33, decimal 95. 51133 95, 6211. Decolagem 40, controle 119, decimal 8, bom voo. Tô 98, obrigado, 865. Bom dia. Do meu pé, bom dia. Boa noite, 65. Contato radar na decolagem, submatião 360, CDA, bom. Radar board, subindo 360, bom, 865. Chame Recife 251, Lanterna 3395. Pode invadir agora, bora, gol no 865. Gol no 865, Goiás, bora, gol no 865. Gol no 963, Santa Recife 1251, 1335, bom dia. Bom dia. 865, vou Elefa. Vai voar direto, Elefa, gol no 865. Eco Delta, prossiga. Eco Delta, chame a torre no 1895. Chame Recife 251, alterna 3395, 1963. Temperatura 25, reporta o término do cheque. Delta voo e conquista. Salvador, escuta do 865. Escuta. Estou nessa posição de 11 horas aqui, estou acendendo também a 10 milhas. Demativo, rumo divergente. Prosseguindo para a conquista, um parte 4. Ok, obrigado. No 649, livre LF, desceu para 12 mil pés, último transformador no 0.4, chama estabilizado no curso do localizador. Tem 10.2000, livre LF, comprar. Chame o centro Recife, alterna 2600, chame em 1260, alterna 288. 260, 288, obrigado. Kilo Delta, chame Recife 260, alterna 288. 260, 288, Vitor, Kilo Delta, grato, bonito. LS, o gol na 649. Pelo 649, complete a aproximação, LS, minha posição é 1-8. Chama a torre, confia em 183. Decimal 95. 1-8-95, obrigado. Oi Salvador, bom dia, voo no 649, final baixada lá. Voo no 649, tempo autorizado pista no zero, vento variável com 03 nós. Voo livre, posição no zero, voo no 649. De cópias, o 5003. Afirmo. Do 5003, copia. Do 5003, Guarulhos, aprovado nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda Motiva. Via Upper Zulu no 0, Bridge Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Transponder 5571, no controle 1 no 98. No solo 56, à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. 9. Cinco 5003, cotejamento correto, chame pronto. Do 9, é o controle. Bom dia, vou no 649, Alfa Juliette, portal 02. Alfa Juliette, 02. minuto, cópia, Índia 90 Alfa. Índia November Alpha, confirme intenções do voo local. Tente Índia November Alpha, informação em curso, Foxtrot, copia. Índia November Alpha, voo local, meu pés, decolando 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 01 no 71, no controle 1 no 98, 2 no 895. Alfa, cotejamento correto para acionamento, chame a 2 no 895, confirmando 02 a bordo no PAT 4. Geral, selecionar, depois que pronto para o táxi. Alfa, reforço para ingresso 917. Salvador, bom dia, tá 3195, informação, Foxtrot, autorização, Galeão. Bom dia, tá 3125, aguarde cópia, Galeão. Copia. Copia. 3125, Galeão, aprovado nível 380, via peso 10, SMAP, após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto Motiva. Transponder 5566, controle Salvador 19.8. 3125, atualizado Galeão, nível 380. Apeso 10, SMAP, após conforme a rota. Decola vamos 0, Natael, Leda, pode direto, Motiva. 5566, transponda, 198, controle. Tá 3125, desviamento correto, chame pronto. Chama lá. beleza. Porte pronto para decolagem, cabeceira 17, né, no grau. Disco 003, Libra Sonamichan para o táxi, portão 03. Decolagem 17, numeral, com vento variável com 03 nós. Correio, o Índia 99 Alfa decolado, autorizado, toca de frequência. Tireculoso 1-1, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo, Índia 99 Alfa. 98, muito grato, Índia 99 Alfa. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Índia 99 Alfa. Índia 99 Alfa, bom dia. Visual número 6, dia 1º achei, encontrei a vez fora da barra. 3125, posicionamento para o portão 06. A 3125, livre acionamento para o táxi. Deve chamar a táxi na 3125.

direita. Transponder 5575, controle Salvador 1198, passarela 2227. Vento calmo. Passarela 2227, cotejamento correto, chame pronto. Decolagem no 7, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Salvador, bom dia, azul 5003. Passando mil pés, saiu da Euleda. Azul 5003, contato radar, decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360. Após cruzar 2000, voo Euleda. 7, livre ascensão para 360, após cruzar 120, valeu, azul 5003. Portão 06. Ok, autorizado, só passa 06. Contrário, confirma-se 5003, é 2000 pés ou nível 120? Após cruzar 2000, já vou direto letra, posição letra. Obrigado, 2000 pés, está cruzando agora, eu vou valendo, azul 5003. Chegou no 759, Guarulhos aprovado nível 360, decola da pista 10, com curva direita, rota o Zulu 10, bridge o Zulu 16, Bravo Hotel Zulu após conforme a rota do plano. Perfil de saída da EL, Leda após direto Motiva, transponder 5577, controle Salvador 1198. Plano 759, cotejamento correto, chame pronto. Guarde cópia. Dial. Dia November Alpha, frequência livre, chame no retorno. Utilizado ingresso no pátio Alfa Yankee Romeo. No 649, copia. Voo no 649, Porto Seguro, aprovado nível 360, via Peruísque 50, Bidev direto. Decolada pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto Bidev com curva direita. Transponder 5002, controle Salvador 1998. Salvador, bom dia, tá? 3125 da EL, Leda. 3125. Contato radar na decolagem, submantenha o 380 após cruzar 2000 pés, 2 letras. 380 após 2000 direto letra, tá? 3195. Azul 4, corrigindo. 5009, chame o centro Recife, 251, na antena 3395. Que é acionamento em coordenação com a equipe de solo devido a obras no pátio, chame pronto para o táxi. Salvador, Mike aqui do Itália, concluiu o reboque aqui na posição 62. Pela atenção, muito obrigado, bom trabalho. Obrigada, Mike X-Ray, tchau. Time to clear final X-ray approach to runway 10, descend to 2,000 feet, descend 1015. Come step, show on the course. Descend to 2,000 feet, KNH 1015, clear for ILS approach runway 10, 1755. Bom dia, Alcântara, Romeu. 3125, chame o centro de Recife nas frequências 1251, dano 33, decimal 95. Chegou no 759, parte 1 no Índia, no ponto espera chame 2 no 895, ajuste no 015. Passarei do 2217, só confirmando se eu chamo para acionamento. Eficiente, sem livre acionar, chame para o táxi, passarei 2217. Gazo 4234. Recife aprovado nível 350, via pelo ISC 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puga, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5001 no controle Salvador 998, Azul 4234. O gol no 759. Do 4234, cotejamento correto, chame pronto. Go Tower, good morning, go 1755, clear the unlock. Good morning, go 1755, question of course, stand by when evacuated, set 1015. Standing by, 1755. Five clear to land, we're 1-0, the wind 0-4-0 degrees, wind 0-3 knots. Clear to land, runway 1-0, 417.5. Decolagem de Golf 3-2, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo, bom dia. 19-8, obrigado, é uma boa semana, 7-9. De Salvador, bom dia, 1759 da Gol, decolou na sua escuta da El Veda. Bom dia, 1759, sobe 360, Vila. 360, sem instruções, 1759. Nós confirmando, sobe restrito 210. Restrito 210, 1759. Passarela 227, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste 1 no 0195, bom voo. Autorizado, eu preciso de informações, 1759. Autorizado, voz Leda, 1759. Voz Leda, obrigado, 1759. Sky 5 on the ground, S34, lift to the right and call 121 this morning, any morning. Lift to the right, call 121 this morning, thank you, sir. Venha 49, aguarde. Dois cinco, voa bom, que desceu para 4.015. Taxi Alpha Hotshot Juliet. Alpha Hotshot Juliet, go 1755.